Asa em busca de um baile campeiro, a luz do candeeiro queimando o pavio. Cheguei como chega, sem nada de casa, de primeira vaza, dancei o bugio. Dancei toda noite levando comigo o resto de baile no meu assovio. Lembrando da moça da flor no cabelo, pedindo ao gaiteiro o mesmo bugio. Pra cantar com Chiquito e Bordoneio, Edson Luta dos Serranos. Muita alegria, os serranos vêm a Erechim para, junto com grandes artistas da nossa música regionalista, homenagear a Chiquito e Bordoneio. De par com a viola, a cordiona chorava, e eu me perguntava por qual a razão que a moça morena da flor no cabelo ficava com os olhos pegados no chão. Dancei toda noite levando comigo o resto de baile no meu assovio. Lembrando da moça na flor no cabelo, pedindo ao gaiteiro o mesmo bugio. Como é que é o bugio? Passinho, vamos marcar o bugio aí, companheiro. Tem que aprender isso aí. Só tá faltando uma prenda, gente. Meu bugio também, manco. Talvez busque na noite de um baile campeiro a luz que o candeeiro não pôde lhe dar. Quem fica cismando, perdida num sonho, campeia por certo também seu par. Dancei toda noite levando comigo o resto de baile no meu assovio. Lembrando da moça na flor no cabelo, pedindo ao mesmo bugio. Bichos! Mais um sucesso serrano chegando aí. Vai melhorar com a palminha da mão lá em cima, hein, moçada, vamos ver. Quando escramuça no meu peito uma saudade, agarro as garras pra encilhar meu estrandeiro. Enquanto a tarde já se apaga pelos cegos, minha alma acende suas paixões e seus segredos. Depois da noite traz a lua leve e calma, esses banhados erguem vozes e cochichos. Eu abraço as onduladas do meu palá, porque me bate assim de louca dos cambichos. Tirando as pingas que me arrastam pra surungo, no fim de mundo onde gente uma cortiona, onde sem bala minha alma de campeiro, pelos luzeiros das miradas querendonas. Hey, que tá bom, continua na palminha assim, vai. Bonito, Erechim. Chega pra cá aqui, Pipanço. Recado, companheiro. Vamos cantar juntão. Vamos lá. Gringas mestiças e morenas, cor da aurora, negras e claras se confundem na fumaça. Meu coração é um barco errante nessas horas, passando a noite sem saber que a noite passa. Mas quando sombras em as patas do horizonte, só restam rumos recuerdos pra seguir. Foi mais vale pra um caldeiro essa saudade, do que não ter saudade alguma pra sentir. Tironas lindas que me arrastam pra um surungo, no fim do mundo onde geme uma cordona, onde se embala minha alma de campeiro, pelos luzeiros das miradas querendonas. Pelos luzeiros das miradas querendonas. Pelos luzeiros das miradas querendonas. Obrigado. Chiquito!